chega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na faixa do tubo, o negão começa a gritar. Olha a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na faixa do tubo, o negão começa a gritar. Pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom de picô, de violeta, na boca e na bochecha. Pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom de picô, de cor azul, na boca e na porta do céu. Olha a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na faixa do tubo, o negão começa a gritar. Olha a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na faixa do tubo, o negão começa a gritar. Pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom de pintor, de violeta, na boca e na bochecha. Pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom de pintor, de cor azul, na boca e na porta do céu. Que não gosta de pentear. Quando passa na faixa do tubo, o negão começa a gritar. Olha a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na faixa do tubo, o negão começa a gritar. Pega